meu parceiro Tony Viana. Tamo juntos, meu brother. Vem com Deus. E dói, o ouro está distante, porque joguei minha chance pra longe de você. Se conselho fosse bom, não se dava, venderia. Se mentiras resolvesse meus problemas, não existia. Dói demais você sair da minha vida. Não tenho forças pra ficar sem você. Não me dá chance de rolar despedida. Eu faço tudo pra ficar com você. Dói demais você sair da minha vida. Não tenho forças pra ficar sem você. Não me dá chance de rolar despedida. Me desculpa, sem você não sei viver. Se bom não se dava, venderia. Se mentiras resolvesse meus problemas, não existia. E dói demais você sair da minha vida. Não tenho forças pra ficar sem você. Não me deu chance de rolar. Eu faço tudo pra ficar com você. Dói demais você sair da minha vida. Não tenho forças pra ficar sem você. Não me deu chance de rolar despedida. Me desculpa, sem você não sei viver. Dói demais você sair da minha vida. Não tenho forças pra ficar sem você. Não me deu chance de rolar despedida. Me desculpa, sem você não sei viver. Manda um abraço especial a toda a galera da loja de Tem, de Nova Soura, em Bahia. Tamo junto!